Este é o Segurança Legal, episódio 57, gravado em 27 de agosto de 2014. Quem tem o dever de guardar logs? Neste episódio, partindo de um incidente recente envolvendo a edição da Wikipedia por meio da rede do Planalto, falamos sobre a polêmica questão de guarda de registros sob a ótica do Marco Civil da Internet. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Round 5 Consultoria. Bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bom? E com você? Tudo ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. Aqueles que, por sua vez, quiserem assinar o feed do nosso podcast, também conseguem encontrar direto no nosso site o endereço. Comentem, compartilhem, mandem suas críticas, suas dúvidas, seus elogios, estamos aqui para atendê-los. Também, Vinícius, retomando aquilo que nós combinamos na semana passada de dizer para os ouvintes quando que começa o assunto principal, né? Para aqueles que não querem ouvir as notícias, que não querem ouvir as erratas, que não querem ouvir o que mais? As contatos indicações, ouvintes. Contatos ouvintes, indicações de livros, né? E outras coisas que eventualmente possamos... assuntos, adicionar. Então, para aqueles que não quiserem ouvir, podem ir diretamente para 16 minutos e 27 segundos. Ok. Também temos aqui uma errata, um problema do copy-paste, né, Vinícius? No episódio passado, eu me equivoquei na data da gravação. Eu disse que o episódio teria sido gravado no dia 8 de julho, quando, na verdade, ele foi gravado no dia 8 de agosto. Eu só troquei o dia e não troquei o mês ali dos nossos roteirinhos, então eu acabei me confundindo. Mas fica aqui a errata. Foi gravado no 8 de agosto e não 8 de julho. Perfeito. Primeira coisa aqui de variedades, algumas notícias aqui. A gente tratou no episódio 55, se vocês acompanham devem ter ouvido, foi um episódio que fez bastante sucesso aqui, que foi a participação do professor Diego Aranha, né? Ele falou sobre a segurança na urna eletrônica e tal. E o professor Diego Aranha também participou recentemente do programa do Danilo Gentili, o De Noite, né? Que ele tem no SBT. E o professor Diego Aranha falou um pouquinho de uma forma bem genérica assim, sobre os problemas de segurança na urna eletrônica. Então, se você tem interesse de saber um pouco mais, ou você que apenas ouviu o professor Diego Aranha aqui no Segurança Legal e quer vê-lo, né, pode acessar o link que a gente coloca logo abaixo aqui no show notes. Também, Vinícius, temos, e nós prometemos isso para o professor Diego, o nosso apoio que a gente faz aqui para o projeto dele, que é o Você Fiscal. O Você Fiscal é um projeto do professor Diego Aranha, da Unicamp, para desenvolver um aplicativo que vai colocar na sua mão e na de todo cidadão e cidadã o poder de fiscalizar e dar transparência às eleições. Juntos vamos fazer uma apuração independente dos resultados. Aqueles que se interessam, e eu conclamo que as pessoas que gostem e se preocupem com esse assunto vão lá no site do professor Diego, que é o www.vocêfiscal.com. Tem um aplicativo que você vai baixar para o seu celular e vai permitir aí um apoio da população numa apuração, digamos assim, independente. Então, fica a dica aí do site www.vocêfiscal.org. Também, Vinícius, tem um pequeno podcast aqui que a gente tem acompanhado e que nós descobrimos aqui que 3 episódios que são bastante interessantes, né? Sim, que fecham bastante com aquilo que a gente pensa. Uhum. Né? E inclusive eu vou usar com alguns alunos meus aí em algumas aulas que eu tenho pela frente com eles. Sim. O Roda e Avisa, né? Sim, sim, sim. Ele é mantido pelo René de Paula Júnior, né? Que ele tem aí uma atuação na internet, ele dá algumas consultorias e tal, mas ele fala sobre coisas do cotidiano, né? Não tem um tema pelo menos eu não notei, né, Vinícius, uma linha, um tema. Ele fala sobre coisas em geral, assim, às vezes fala sobre tecnologias, às vezes fala sobre problemas em geral. Às vezes fala sobre filosofia. Exato, indica livros. É bem interessante, assim, são episódios pequenininhos, assim, de 7, 10 minutos. É, ao contrário do nosso, que algumas vezes dá 2 horas de gravação, né? É verdade. Mas então eu indico 3 episódios aqui que eu acho que resumem bem os assuntos que o René de Paula Júnior fala, e são bem interessantes, tem um pouco a ver aí com as coisas que a gente comenta aqui também. O primeiro deles é Revise seu código de ética, o segundo é Exclusão digital, faça a sua parte, e o terceiro, O quanto você colabora para o triunfo do lixo. Então, vou colocar os links todos ali no show notes, você... conclamo que vocês também vão lá e deem uma escutada, que é bem interessante mesmo. E tem um detalhe, né? A gente não escutou todos os episódios dele lá, uhum, pra dizer que esses são os mais importantes, mas esses, assim, eventualmente a gente escuta, né? Dá um tempinho a gente escuta, e esses 3 aí chamaram a atenção. Uhum. Então, não que sejam os melhores, talvez ele tenha lá algum que seja ainda melhor do que esses aí, mas a gente gostou bastante desses 3 aí. Seria difícil até escolher um, mas esse Revise Seu Código de Ética seria muito bom. Muito bom. Interessante. A outra indicação que eu quero fazer, até meio que naquela sessão de variedades que às vezes a gente esquece de fazer, né, Vinícius? Ela ficou agora eventual, quando aparece. Alguma coisa aparece, a gente traz para a gente pra traz, variedade. É isso aí. Bom, eu recebi aqui um livro, eu já tinha tomado conhecimento dele, de uma edição americana. Só que como a Amazon, o frete da Amazon tá muito caro, eu acabei tendo que esperar a edição brasileira para comprar aqui. É um livro que se chama Cegueira Moral, A Perda da Sensibilidade na Modernidade Líquida. E ele é escrito por 2 sociólogos aqui, um bastante famoso, que é o Zygmunt Bauman, que é um autor aí, tem dezenas de livros falando sobre a modernidade, sobre os problemas atuais, a relação com a tecnologia, né? E ele criou esse termo modernidade líquida, as relações líquidas, ou seja, é tudo muito diluído, né? As coisas vão perdendo a sua solidez. E o que me chamou a atenção nesse livro, e é por isso que eu indico, ele traz aqui, logo na introdução, um capítulo, que seria a introdução, com o seguinte título: Para uma teoria da privacidade e da impenetrabilidade humanas, ou Expondo as formas esquivas do mal. E ele, falando sobre essa história de cegueira moral, ele coloca aqui, dá 2 manifestações do novo mal, desse mal de falta de moral nas relações, né? A perda de controle. Ele diz... a insensibilidade ao sofrimento humano e o desejo de colonizar a privacidade apoderando-se do segredo de uma pessoa, que isso seriam os sintomas da insensibilidade e da falta de sentido. Então, eu acho que esse livro tem bastante a ver com algumas coisas que a gente fala aqui, né, Vinícius? Até da própria dificuldade, às vezes, que a gente tem de explicar para alguns públicos o porquê que, se a tecnologia permite que algo seja feito, o porquê que aquilo não precisa necessariamente ser feito. E isso fecha, inclusive, com o primeiro episódio do Roda de Avisa que a gente indicou ali, né? Sim, é verdade. Tem tudo a ver, tá? Tem tudo a ver, são... É uma relação muito próxima os dois. Sem dúvida. O mesmo assunto. Inclusive, o René de Paula Júnior fala sobre isso, inclusive, né? Que apoia esse livro do Bauman. Então fica a ideia, eu vou colocar o show notes ali, Editora Ezar, editores. Recomendo realmente a compra. Né? Uma outra questão curiosa é que nós já temos um novo projeto de lei para modificar o código, o Marco Civil da Internet. Ou seja, poucos meses aí da entrada em vigor do Marco Civil, nós já temos aí o projeto de lei do Senado 180, que, entre outras coisas, visa alterar os artigos 2º, 3º, 5º, 7º, 10º, 12º, 13º, 15º e 21º. Nossa. Eu não vou ler nem me aprofundar muito nisso aqui, enfim, a gente não sei até que ponto isso, como é que tá o andamento disso. Acabei descobrindo isso no blog da minha amiga, a Bruna Castanheira, que é uma pessoa, uma estudiosa da área do direito eletrônico, muito competente também. E, enfim, fica o link ali pro blog da Bruna, vocês podem dar uma olhada lá, ver um pouquinho do projeto, mas muda bastante, várias coisas vão ser modificadas caso esse projeto venha a virar lei. Poucos meses depois do Marco Civil da Internet, né? É bem curioso. Mas então vamos ao contato dos ouvintes, Vinícius. O primeiro deles é o Carlos Eduardo Santiago. O que, que nos disse o Carlos? O Carlos Eduardo nos manda uma boa noite. Acho que ele está ouvindo à noite o podcast. Noite. Escreveu: primeiramente, gostaria de parabenizar pelo podcast de vocês. É muito bom. Infelizmente, são poucos os de segurança no Brasil. Ele diz que ele é analista sênior de uma empresa de segurança, responsável pela parte de pesquisa dela. Uhum. E gostaria de saber se no futuro a gente não falaria sobre alguns assuntos que ele encontrou na mídia, que saíram na mídia. Aí ele nos listou aqui as três matérias, né? Uhum. E a gente vai dar uma olhada. Numa dessas, vindo a calhar, Carlos, a gente traz sim um assunto para algum episódio. Sim, sim. E aí ele disse que recentemente encontrou no Hall da Fama da Help Scott, uhum, ou Scott, uhum, né, com uma... É depende se é americano ou se é em inglês. Uhum. com uma falha de get post de spoofing que ele encontrou. Legal. E não deu maiores detalhes aqui, mas a gente agradece ao Carlos o contato dele, agradecemos pela audiência dele. Uau. E sim, Carlos, as três notícias aqui a gente já separou num arquivo que nós temos aqui com recomendações de, uhum, de conteúdos, e assim que vier, assim que for oportuno, a gente trata algum desses assuntos, ou diretamente ou indiretamente, né? Uhum. Mas certo. A gente avisa daí. Certo, certo. E continue conosco, né? O segundo é o Valerson Voigt, né, que deixou um comentário diretamente lá no episódio 55, Segurança da Urna Eletrônica. É, com o Diego Aranha. É, ele colocou o seguinte: ótimo podcast, conheci o site por este podcast. Parabéns pela qualidade e por se comprometerem a fazer algo diferente e bem feito. Abraço. Obrigado, Verson. Obrigado pelo elogio e pela tua... E é muito bom de saber da satisfação dos nossos ouvintes, porque realmente a gente procura manter uma linha um pouco mais fundamentada, né? Sim. Nas questões conceituais e tal, que a gente procura trazer aqui. E de uma forma até levemente descontraída, mas mais séria. Sim. Do que descontraída, né? Ah, é verdade. É. O outro veio pelo Twitter, que foi o Diego Costa, o @nightheart, que foi meu aluno, inclusive, na disciplina de aspectos legais e segurança da informação, numa pós-graduação em segurança, que eu também dou aula. E ele viu o professor Diego Aranha lá no programa do Danilo Gentili e sugeriu via Twitter que nós também fôssemos convidados, né? Sério? É, sugeriu. Então, não temos nada contra, eu te agradeço, Diego. Tomara que dê certo aí essa tua... Ele até criou uma hashtag aqui, onde é que tá a hashtag? Segurança Legal no De Noite. Tá bom. Então, nós temos uma hashtag aí do Segurança Legal. Te agradeço, Diego, obrigado pela atenção e obrigado aí pela audiência também. E temos alguns novos comentários e avaliações no iTunes, né, Vinícius? No iTunes, exatamente. Nós ganhamos uma avaliação de 2 estrelas. Opa! É, infelizmente ela não veio com comentários, então a gente não sabe o porquê vieram essas 2 estrelas, mas tudo bem. Uhum. Sim. E ganhamos mais algumas avaliações de 5 e 4 estrelas, né? Uhum. Então a gente está no momento com 18 avaliações. Muito obrigado. A maioria delas são de 5 estrelas, ótimo. Uhum. E nós temos algo que é mais interessante ainda, que são 2 novos comentários, opiniões de clientes lá no iTunes. Então, ouvintes, né? É que no iTunes aparece como opiniões de clientes. De clientes, De clientes, exatamente. Aí eles colocam lá o seguinte: o Robson, que eu presumo que seja de Curitiba, Paraná. Uhum. Ele escreve, que o usuário dele é robson.curitiba.pr, então parece meio óbvio. É, o título do comentário dele é: excelente fonte de informação, avaliou com 5 estrelas. E ele escreveu o seguinte: o Segurança Legal me surpreendeu, acho excelente os podcasts, além de informativos, são ótimas fontes de aprendizado. Eu uhum. estou me beneficiando muito nele. Conheci ele semana passada e todos os dias eu escuto um episódio durante o trabalho. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Robson. Que legal. E aproveite os episódios, embora você vai perceber que lá os primeiros, a qualidade do áudio é bem ruimzinha comparada com a qualidade atual. Nós fomos aprendendo ao longo do tempo. Exatamente. Aí, a lidar melhor com essas questões técnicas. Aí. E o outro comentário, Guilherme, esse tem um nome mais difícil. Uhum. É o 023BR. Tá? Então, ao nosso ouvinte 023... Pena que não colocou o nome, né? É, ao nosso ouvinte 023BR, um abraço. E ele nos escreve o seguinte, ele colocou como título da opinião dele, colocou excelente, uhum. Nos avaliou também com 5 estrelas, uhum. e ele comentou, ótimo trabalho, dá gosto de ouvir. Ah, legal. E aí dá pra dizer pra ti, então, de volta, que dá gosto de gravar um podcast que as pessoas têm gosto de ouvir. É, legal. É, e também fica a questão do 2 estrelas ali, é importante que se a pessoa não gosta, enfim, eu tenho alguma sugestão, nós estamos muito, muito abertos aí a melhorar. Claro. Por caso... Claro, sem dúvida nenhuma. A crítica também ela é muito importante, né? Às vezes a gente pode cometer equívocos e não percebe, não se dá conta, às vezes algumas coisas passam batidas, então nos indique também. É a nossa intenção fazer algo que atenda o maior número de pessoas, né? Evidente. Claro. E algumas vezes essa avaliação diz respeito a um episódio específico. Claro. Ou alguma forma de tratar os assuntos. É. Então a gente está... Principalmente quando elogiar é bom mandar também um comentário, mas principalmente quando houver crítica, também nos mande um comentário. Sim, sim. E fica aí a gente tem a possibilidade, a gente tem a chance de pelo menos tentar ajustar alguma coisa, claro. Melhorar. Claro. Ou simplesmente a pessoa pode não gostar realmente do podcast, não gosto. Tem problema nenhum, né? Uma estrela, gosto, comentário, não gosto. Não gosto, pode tá ser. Bom. Claro, pra tá nós bom. É suficiente. Bom, então vamos ao nosso assunto principal. Quem tem o dever... de guardar logs. Antes do marco civil da internet, sempre havia essa discussão se as empresas tinham dever ou o prazo que os logs deveriam ser guardados. E o marco civil veio, entre outras coisas, para regular justamente essa questão. Aparentemente, o marco civil aí teria regulado a questão de uma forma simples e tranquila, mas o que nós vamos colocar aqui hoje, com base até nesse caso concreto, nós podemos ver que a situação não é tão simples assim quanto ela parece. Mas antes... Na verdade, né, Guilherme, é um desdobramento, inclusive, de coisas que nós já havíamos comentado. Sim, lá no episódio sobre o Marco Civil. Sobre o Marco Civil da internet, né? Que é o episódio 47, né, que é o especial Marco Civil da internet, que a gente já tinha mais ou menos previsto que ia começar a dar alguns problemas. E dito e feito, né? É, foi o que aconteceu e foi bem rápido até, né? Exatamente. Aconteceu bem rápido. Mas antes da gente entrar nesses aspectos um pouco mais legais, vamos enfrentar um pouquinho a situação dos logs, né? E nós temos aqui essa pergunta, por que que um log é importante, Vinícius? Por que a gente precisa de logs? É, a questão dos logs é que para quem é da área de TI, principalmente quem administra servidores, uma rede, firewall, proxy, etc., sabe muito bem que na hora que dá um problema, né? Na hora que há algum tipo de incidente, seja ele malicioso ou não, né? É muito bom a gente ter o registro das coisas que estavam acontecendo para conseguir entender assim, bom, o que que vinha acontecendo, o que que de repente mudou e levou ao problema que eu tive. E algumas vezes até para a gente saber qual foi o problema. Claro. Às vezes, sem a existência de um log, o máximo que a gente consegue perceber são os efeitos do problema. Certo. Agora, o que houve exatamente, a gente pode ficar completamente perdido. Então, o log, nesse sentido, e aí por analogia, e aí até pela nossa discussão anterior, né, Guilherme? A gente sabe muito bem que a analogia, a gente tem que. Uma analogia só é válida se a gente reconhecer os limites que ela tem, né? Mas, por analogia, eu comparo os logs de uma rede, os logs de um sistema, de um firewall, de aplicações, etc., a um sistema de registro dos dados de um voo num avião, a caixa preta, o FDR, o Flight Data Recorder. Então, para que serve a caixa preta? Justamente para depois que ocorre um incidente, um acidente, na verdade, tipo, a gente vai lá, abre a caixa preta, que não é preta, né? É laranja. Todo mundo já sabe isso, eu acho. E aí a gente consegue saber o que que estava, como é que o avião estava voando, o que que está sendo falado na cabine, como é que estavam os controles, aquela coisa toda. E consegue determinar o que que aconteceu até momentos antes de ter acontecido o acidente. Certo. E isso é essencial na aviação, né? Pra gente descobrir as causas do acidente e evitar que esses acidentes se repitam. E aí, a gente viu agora, recentemente, nesse acidente que vitimou o Eduardo Campos e a equipe e a equipe dele, né? Uhum. O problema de quando a caixa preta não funciona, de quando não tem log. Sim. Simplesmente o avião caiu e não tinha os. Na caixa preta só tinha os registros do voo anterior. Uhum. Então, isso não impede que se ainda assim se descubram as causas do acidente, mas dificulta sobremaneira. Uhum. Porque não se sabe exatamente o que estava acontecendo. Sim. Então, numa rede, num sistema, a gente enfrenta os mesmos problemas. Uhum. É a mesma situação. Com uma analogia, no sentido de acontece Sim. um problema e eu preciso dos logs para saber o que aconteceu. Agora, uma grande diferença que existe entre o Flight Data Recorder, ou a caixa preta, e os logs, é que o FDR, o Flight Data Recorder, ele não serve para ficar monitorando os pilotos. Uhum. Ele não é usado fora das situações de um incidente ou de um acidente? Até onde eu sei, não. Uhum. Eles são utilizados em caso de acidente e o objetivo, e aí o próprio site do CENIPA, que é quem investiga esse tipo de coisa, quem faz investigação de acidentes aéreos no Brasil, o CENIPA, vocês podem até encontrar lá, entrar no site do CENIPA, encontrar os relatórios e tal. O CENIPA sempre deixa muito claro que o objetivo da investigação não é apontar culpados, ou seja, mesmo depois que acontece um incidente, uhum. o objetivo não é apontar culpados, e sim entender quais foram as causas para evitar que elas venham a se repetir. E é um modelo que funciona muito bem no mundo, né? Uhum. No que diz respeito à aviação. E já na informática, já na TI, né, a gente usa os logs não só para ver o que aconteceu de errado, mas a gente usa os logs também para monitorar as pessoas. Sim. E não fala que no sentido negativo, porque eu posso. É legítimo eu ter um proxy na minha empresa e com as ciências dos meus funcionários e eu ter todo o registro na navegação dos meus funcionários. Uhum. Né, para depois verificar e monitorar o que o pessoal está fazendo. Se o pessoal passa o dia inteiro no YouTube e não está assistindo e não está trabalhando, por exemplo. Claro, claro. Então, isso é legítimo. Mas existe esse outro uso aí do log também, né? E o interessante é que quando a gente fala em log ou registros, eles podem ser de naturezas muito distintas entre si, né? O Marco Civil, ele fala lá no artigo 5º, nos registros de conexão, que seria um conjunto de informações uhum. referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacote de dados, e ele fala sobre registros de acesso a aplicações, o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP. Ou seja, ele restringe os logs a serem recolhidos sob a sua égide ali, né? Nos logs de conexão à internet e nos logs de acesso a aplicações da internet. E estipula também, e a gente não sabe se essas seriam as únicas informações que poderiam ser recolhidas, né? Mas enfim, me parece que sim, que ele estipula quais são as informações que foram recolhidas. Agora, dependendo do sistema ou do ambiente, é possível recolher os mais variados tipos e sabores de informações possíveis, né, Vinícius? Claro, aí é uma questão. Aí eu vou usar uma outra analogia. É um diário, alguém que resolve manter um diário sobre a sua vida, né? Uhum. Esperando talvez virar uma biografia famosa depois do futuro. Mas alguém que mantém um diário sobre a sua vida. Se pegar duas, três pessoas, cada uma mantendo um diário sobre as suas vidas, o que elas vão colocar ali, o nível de detalhamento, ou a perspectiva, uma perspectiva mais pessoal, mais interpessoal das relações, né, que ela tem com familiares, ou uma questão mais política, né, ou um papel, né, mais relativo à sociedade, etc., as suas relações com a sociedade de uma maneira geral, ou pensamentos, o que cada um vai colocar ali, com qual detalhamento, é da cabeça de cada Sim. um, é uma coisa completamente Sim. subjetiva. Os logs, apesar de a gente estar falando de uma ciência exata, ou como eu gosto de dizer, dita exata, né, mas é uma ciência exata, eles também sofrem dessa subjetividade. Uhum. Até que detalhamento, até que nível de detalhamento eu vou registrar as ações dos uhum. usuários no meu sistema ou na minha rede. Sim. E aí a gente tem algumas limitações, ou seja, coisas que normalmente limitam logs. é principalmente armazenamento. Uhum. Então, eu posso ativar logs em um banco de dados, logs em uma aplicação, que facinho, vão gerar bem mais de 1 giga em 5, 10 minutos. Sim. E aí eu vou guardar aonde tudo isso? Eu posso falar com a NSA, talvez, mandar para a NSA lá os meus registros todos. Mas esse é um fator limitador. E depois, mais tarde, embora a gente tenha sistemas que procuram automatizar isso de alguma forma, uhum. O volume de informação é muito grande. Uhum. E aí pesquisar, correlacionar, utilizar essa informação não é algo muito fácil. Então, a gente tem esses dois limitadores no que diz respeito ao que conteúdo eu vou registrar. Quanto mais detalhamento eu for colocar no registro de uma aplicação ou de uma conexão, obviamente isso vai me onerar em termos de armazenamento e depois em termos de pesquisa, né? Uso dessa informação. Sim. Essa analogia que tu usou aí do diário, né? Interessante que eu tenho aqui em mãos o livro Marco Civil da Internet, que foi coordenado pela Fabiana Delmasso, Juliana Bruzzi e Marco Aurélio Florencio Filho. E tem um capítulo desse livro, que é do Giuliano Giova, da guarda dos registros de conexão e de acesso a aplicações. Nós peguei aqui alguns comentários dele e tal, mas o fato é que ele faz essa relação dos logs com os logbooks de navegação, né? Uhum. Seriam aquela situação dos navegadores, da era dos descobrimentos, que fazia uma série de referências nos seus diários de bordo, e que a ideia era poder produzir prova, ou poder produzir um histórico do que aconteceu no passado. O log, ele serve para isso, na verdade. Para nós, e sob a ótica do Marco Civil, nós queremos ou podemos precisar descobrir quem fez o que em um passado não tão remoto assim, porque o Marco Civil estabelece ali um prazo bem definido, Guilherme, 6 meses e um ano. Oi. Me desculpa te interromper para trazer uma coisa quase off-topic, mas para quem assistiu, para quem costuma assistir ou costumava assistir Star Trek, uh-huh. né, sabe muito bem que Star Trek começa com a leitura do diário de bordo do capitão. É. Número tal, né? É, diário de bordo, número tal, não sei o quê. Ano estelar, não sei o quê. É, data estelar e tal. Né, em que ele está dizendo, olha, é o diário de bordo da Enterprise, né, do data estelar tal, e ele relata os acontecimentos. Uhum. É o equivalente, né? É. Uma coisa interessante que o Giova coloca nesse artigo aqui é que o Marco Civil, ele fala sobre os logs relacionados ao protocolo IP. Ele fala em endereço IP, né? Uhum. Segundo ele, aqui salvo uma leitura possível, que eventualmente incorreta que eu tenha feito, mas pelo que eu entendi, ele diz que, e ele defende, né, que o Marco Civil prevê a guarda de logs da relação que o usuário tem com o front-end dos sistemas, né? Mas a gente sabe que por trás do sistema tem uma série de outros sistemas ou outros bancos de dados que também podem armazenar logs, né? Claro, sem dúvida. E aí ele defende que mesmo que o Marco Civil não obrigue os provedores a manter esses, o que ele chama de registros de interoperabilidade entre módulos ou sistemas distintos, ele defende que deveria ainda ser mantido com base nas regras do Código Civil, né, no que diz respeito à prescrição. Eles deveriam ser mantidos por 3 anos. E essa questão do tempo, né, Guilherme, por si só já é um problema. Sim. Porque o Marco Civil, ele estabelece um tempo que ele não diz que é o máximo, se é o tempo máximo. Uhum. Ele nem usa a palavra mínimo, ele diz por tanto tempo. Uhum. Então, eu presumo que seja um mínimo. Uhum. Agora, se eu posso ou não guardar mais do que aquele tempo ali... É claro que pelas discussões que a gente viu... Marco Civil, pré-estabelecimento, aprovação do Marco Civil, aquele tempo ali sim tem a ver com o máximo também. Ou seja, é aquele tempo, nem aquele mais, tempo. Nem menos. É. E na verdade, será que aquilo aí é suficiente, né, no sentido uhum. de apuração de problemas mais tarde? Sim. E por outro lado, será que aquilo aí não fere a privacidade das pessoas, né, a ponto de guardar por tanto tempo todas as suas atividades Sim. num determinado ambiente como a internet, que a priori é um ambiente livre, né, em que a gente tem liberdade de ação, né, sem com o direito de não estar sendo monitorado. Sim, foi toda essa discussão, né? Se houve um momento no projeto do Marco Civil em que não se iria guardar logs a todo momento, né? A todo tempo, uhum. com aquele argumento de que assim estaríamos fazendo com que todas as pessoas fossem prováveis suspeitos de algo que elas ainda não fizeram, né? Mas a forma de resolver isso foi diminuir os prazos que inicialmente tinham sido colocados, né? Então ficou 1 ano para provedor de aplicação e 6 meses para provedor de... Não, ao contrário, né? 6 meses para provedor de aplicação e 1 ano para provedor de acesso. Mas o fato é que sim, há uma ligação muito forte entre registro de logs e proteção da privacidade. E se nós formos levar a proteção da privacidade como algo a ser protegido também nesse âmbito, eu concordo contigo, me parece que é aquele tempo ali, nem mais nem menos, né? É. Uma primeira interpretação. A interpretação seria essa, né? É, ela deveria ser restritiva em função da proteção da privacidade, me parece. É aquele tempo, ou seja, é o mínimo e é o máximo. É aquele ali. É claro que por ordem ou a pedido de certas autoridades se poderia manter por mais tempo no caso de uma investigação, né? Mas daí é uma exceção, né? É uma exceção, a regra seria aquilo ali. Uhum. Né? E aí nós entramos no problema, no ponto de partida aqui desse episódio, que foi o problema do Planalto, né? Nós vamos colocar o link de algumas notícias ali, mas basicamente alguém utilizando a rede do Planalto fez algumas edições na Wikipedia. Edições essas que eu não cheguei a ver exatamente qual foi o teor dessas edições, viu, Vinícius? Até porque essa questão política a mim não interessa nesse momento e acredito que não é esse o ponto do podcast, se são verdadeiras, se não são. Até onde eu sei, parece que não são verdadeiras, né? Mas não é esse o caso. Como se trata de um podcast direito da TI, segurança da informação, a questão é, chegou-se a descobriu-se que as edições da Wikipedia vieram de um IP que pertencia à rede do Planalto, que pertence à rede do Planalto. E aí, quando isso se descobriu, veio à tona, disseram, isso foi feito no Planalto, o Planalto disse qualquer coisa no sentido de que não seria impossível identificar os autores dessa edição, porque já teria acontecido há 1 ano e pouco, se não me engano, aqui, agora eu perdi a data, e que seria uma rede utilizada por várias pessoas dentro do Planalto, né, que seria um proxy, e qualquer pessoa que utilizou a rede aberta ali no Planalto poderia estar entre os autores. Pelo visto, como se trata de um proxy, eu não sei, nunca estive lá, não sei exatamente como funciona, mas pelo visto se trata de um proxy que não é autenticado, pelo visto, né? Seria um proxy que qualquer pessoa que chega lá conseguiria utilizar a internet do Senado lá, visitantes, pessoas que estão perto, enfim, qualquer pessoa que entraria lá. Me parece que esse é o cenário, né? A questão, Guilherme, assim, primeiro a gente tem que ressaltar que esse fato ocorreu antes da aprovação do Marco Civil. Sim, antes da aprovação. Então a gente vai estar analisando ele, né? E se tivesse o Marco Civil na época? Uhum, né? É verdade. Mas ele não está sujeito a essa questão do Marco Civil. Sim. Então, assim, alguns pontos importantíssimos aí que tu levantou é essa questão do endereço IP, que é o endereço IP atribuído ao Planalto, e não que ele pertence ao Planalto, né? Ele foi atribuído ao Planalto pela Brasil Telecom, que é a prestadora de acesso à internet lá para o Planalto, pelo menos era na época. Uhum. Esse IP é o único IP real lá de saída, vamos dizer assim, e existe lá um proxy, né? Para quem é da área de TI é tranquilo o significado disso, mas para quem não é da área de TI é basicamente um servidor, né? Proxy, a tradução literal dele é procurador, no sentido de a gente dar uma procuração para alguém fazer alguma coisa, né? Então, de forma que na rede interna do Planalto, se usa uma faixa de endereços que não é válida na internet, e esses endereços são não aparecem na internet. Né? Na internet, todos esses 500, 1.000, 2.000 usuários que estiverem atrás do proxy, do procurador, né? Eles passam ao proxy a procuração para que o proxy faça o acesso à internet, né? Busque as informações e aí retorna as informações para os usuários. Então, isso acaba escondendo os IPs internos da rede do Planalto, assim como acontece com qualquer outra rede. Isso é uma situação perfeitamente normal. É claro que com o uso de NAT, que é uma tradução de endereços, a mesma coisa é possível, mas com um pouco menos de controle. né, em que a gente tem um equipamento. É a situação mais comum para quem tem a DSL em casa, né, ou internet via cabo, né? Tem uma situação muito comumente é baseada apenas em NAT. Você tem lá um equipamento que está ligado na rede do seu fornecedor de link internet. Esse equipamento tem um IP real. Né? Esse tem um equipamento válido, um IP válido na internet. Sim. E dentro da sua rede, você usa uma faixa de IP que não aparece na internet. Então, todos os seus computadores, inclusive do vizinho, se você estiver compartilhando a sua internet com o vizinho, vão aparecer na internet com aquele único IP. Aquele endereço único, válido na internet, e que está relacionado, mesmo que temporariamente, a você. Ou, no caso, lá o IP está relacionado diretamente o tempo todo ao Planalto. Então, a gente tem essa situação. Agora, quando se compartilha a rede, né, seja com um vizinho, né, ou seja com visitantes de uma instituição, no caso do Planalto, e nos tribunais também, e vários têm redes para rede sem fio para visitantes, né? Basta lá tirar uma senha e você faz o acesso. Esse acesso, ele pode ser registrado em logs ou não. E aí a gente começa a questão de o que foi dito, que é impossível lá para o Planalto dizer quem foi que fez a alteração no Wikipedia, né? Claro, a gente tem algumas questões técnicas ali. Primeiro, o Planalto registra logs de quem tinha qual IP em qual momento dentro da sua rede? Essa é a primeira questão. Né? O Planalto pode ou não fazer isso? É outra questão. Né? E aí a questão é, outro detalhe é, por quanto tempo o Planalto guarda esses logs? Se tivesse esses logs? E quando, só uma outra questão, quando você falou registra, eu assumo que tu estás dizendo, ele identifica também a pessoa que utilizou aquele IP. Você estava te referindo a isso ou não? Não, é a questão, ainda não. É a questão do diário, né? Sim. Até que detalhamento ele vai? Eu posso simplesmente fazer um registro de IP e endereço físico, daquele endereço que é fixo na placa de rede. Fixo em termos, que a gente pode alterar isso. Tá? E o próprio iPhone 6 vem com uma feature nova para evitar o tracking, né? Que ele vai ter Mac randômico, vai ter endereço físico randômico. Claro. Então isso não vai servir de muita coisa. Então esse seria o mínimo do mínimo, né? Saber quem tinha qual IP na minha rede. Isso qualquer servidor DHCP, que é quem distribui esses endereços, né? Um serviço que distribui esse endereço na rede, teria. Mas não seria ainda de grande utilidade. Para eu conseguir identificar a pessoa específica que fez aquele acesso, né? Aí eu precisaria de algo um pouco mais elaborado, como, por exemplo, um proxy, como tu comentou antes, que faça autenticação. Ou seja, que ele não aceite simplesmente que o usuário peça uma página para ele, ele vai lá, busque a página e entrega para qualquer um. Teria que ter algum tipo de cadastro dos visitantes. Claro. Né, que habilitassem eles a usar a rede do Planalto, e aí, mediante os dados desse cadastro, que conseguiria saber quem acessou, quem fez aquele determinado acesso. Eu acho que uma boa analogia é a questão das universidades, das faculdades. Né? A gente passa aí por várias delas e já usamos a internet em várias faculdades. Né? É curioso porque algumas delas você precisa ser identificado, né? No caso, em geral, nas que a gente frequenta com mais... Eu, pelo menos, as que eu frequento com mais... por mais vezes, assim, eu tenho um usuário lá. Se eu quiser usar a internet, eu vou ter que iniciar o acesso me identificando para que eu consiga usar a internet. Agora, há outras que optam por não guardar esses registros. Então, você se conecta na rede sem fio ou liga o cabo de rede, configura o endereço do servidor proxy e sai usando a internet. Para os olhos da universidade, não se sabe quem estava fazendo aquele uso em si, né? E esse é um paradigma, é um problema que a gente vem falando já há bastante tempo, né? Que é justamente essa questão de certos lugares permitirem ou disponibilizarem redes, entre aspas, abertas, que não identifiquem os seus usuários. E nos parece que o Marco Civil não tratou dessa questão. Ele deixa, assim, uma brecha para que certas entidades que distribuem internet, como cafés, como universidades, até mesmo lan houses, não tenham o dever de guardar ou de fazer essa identificação dos usuários. E a gente vem falando sobre isso já em palestras, em aulas e tal, e eu acredito que, pelo Marco Civil, a sociedade tomou a decisão, optou por não regular essa questão, por não recolher esses dados. Né? Então, quando a gente vê, o Planalto não tem como identificar e tal, tá, mas ele teria que identificar pelo Marco Civil? Claro que uma coisa é moral e outra é direito, né? Uhum. Seria bom que ele identificasse, seria bom, mas... ele identifica quem usa e tal. Agora, pelo jurídico, ele teria o dever jurídico de fazer isso? A gente tem dois problemas, né? Um é a questão do... Tu acaba de colocar, ele tem a obrigação, ele tem o dever de guardar esses logs? Uhum. Pelo Marco Civil, não. Pelo Marco Civil, apenas quem deve guardar registros de conexão... E aí, registro de conexão é aquela listagem que eles definiram quais são as informações, sim, né? Artigo que é a hora, 5, que é a hora de início, o fim, o IP que estava sendo utilizado, são aqueles provedores que são sistemas autônomos. Isso. E aí, é o artigo 13 do Marco Civil. Aí me perdoem a expressão, mas é onde a porca torce o rabo. Porque um sistema autônomo, primeiro que é um termo técnico, né, da área de TI. E ele diz respeito a um tipo de organização conectada à internet, né, que utiliza, e essa descrição é necessária, tá? Que utiliza um protocolo BGP, Border Gateway Protocol, para roteamento. Ela normalmente tem duas ou mais conexões com a internet, tá? E ela tem um bloco de IPs válidos na internet, delegados a ela. Certo. Esses sistemas autônomos normalmente são grandes empresas. Tá? E grandes provedores, né? Grandes provedores. Tá? Mas não sempre. Não, nem sempre um provedor é um sistema autônomo e nem sempre um sistema autônomo é um provedor. Uhum. Tá? Inclusive tem um vídeo bem interessante do pessoal do NIC.br explicando isso. Uhum. Até acho que a gente pode colocar nos show notes lá, claro, o vídeo. Que tem uma explicação bem clara do que é um sistema autônomo. Então, e para essa explicação simples que eu acabei de dar, o Planalto, ele não é um sistema autônomo. Sim. Pelo contrário, ele é vamos dizer assim, um usuário normal de uma empresa que provê a internet. Então, ele tem lá um IP atribuído pela Brasil Telecom, não é um IP delegado pela Brasil Telecom, é um IP atribuído pela Brasil Telecom. Tá? Ou seja, quando o Planalto não é um sistema autônomo. Não é um sistema autônomo. Então ele não é obrigado a guardar registros de conexão. Sim. Quem é obrigado é a Brasil Telecom, que é o sistema autônomo e ao mesmo tempo provedor do link para o Planalto. Uhum. O detalhe é que a Brasil Telecom, ela tem ela fornece um link lá para o Planalto, ou fornecia lá num ano atrás, né? Fornecia lá o link para o Planalto, e atribuiu aquele link àquele IP. A única informação que a Brasil Telecom teria que ter nos seus logs, né, nos seus registros, é: a partir de tal dia, eu associei ou eu atribuí este endereço à entidade Planalto. Certo. E isso, pronto. Ela tem, me parece, né? Não, isso ela tem, tanto é que a origem da edição dos textos, dos artigos na Wikipedia, foi identificada como sendo o Planalto, proveniente, claro, do Planalto. Claro. E me parece que, segundo o Marco Civil, ele teria cumprido aí o que ele se propôs a fazer, que é identificar a entidade que realizou aquela edição, ou que realizou aquele ato. Né? Exatamente. As obrigações ao nosso ver, né, que a gente já discutiu antes, param por aí. Uhum. O Marco Civil foi cumprido a partir do momento em que a Brasil Telecom, que é o fornecedor do link, tem lá o registro de que a partir de tal dia ela atribuiu tal IP para o Planalto. Sim. E nós temos aí os dois tipos de provedores, né? O provedor de acesso e o provedor de aplicação. O provedor de aplicação, a Wikipedia, disse, e isso ela já faz por default, até para registro, mas ela disse que quem fez a edição foi tal IP. O Exatamente. Provedor de acesso disse que quem usa aquele IP foi a instituição tal, Planalto, quem quer que seja, né? Agora, o que o Marco Civil, salvo engano, e aí é curioso porque isso passa na própria concepção das palavras internet e internet. Né? Que é a internet com letra maiúscula, eu quero que tu explique isso, e a internet com letra minúscula. Mas antes de tu explicar, a questão é que o Marco Civil, ele vai até a descoberta da empresa que estava utilizando esse IP real na internet. Essas relações de NAT, ou seja, quem dentro da empresa estava utilizando, o Marco Civil não cobre. Não quer dizer, por sua vez, que as empresas não façam isso até para, se for um caso de uma empresa que emprega várias pessoas, para que ela consiga aí identificar qual foi o seu empregado que fez determinada coisa e consiga, se for o caso, se for um crime, indicar para a polícia, ou se for um ilícito civil, até propor uma ação de regresso contra ele depois, caso ela seja obrigada a indenizar, né? Mas o fato é que o Marco Civil não estabelece essa questão dos NATs. Isso vai envolver lan houses, empresas, universidades, que podemos identificar que saiu de lá, mas além disso, e repito, essa é uma interpretação, uma primeira interpretação que nós fazemos aqui do Marco Civil, talvez uma leitura um pouco mais aprofundada, um pouco mais aberta ou extensiva, faça com que se tenha esse dever de guardar os registros dos NATs e a identificação dos NATs também, qual pessoa utilizou aquele IP não real de dentro da empresa. É. E aí, Vinícius, que eu jogo a bola pra ti, que é a questão da internet com letra maiúscula e internet com letra minúscula. O Marco Civil fala quase o tempo todo em internet com letra minúscula. Isso é importante? É, sem dúvida nenhuma. Quando a gente entra nas questões conceituais que dizem respeito à área de TI, né, especificamente, a gente vai encontrar lá em várias referências, né, que por enquanto fala de rede, Tannenbaum, uma delas, e descreve o seguinte: internet com I minúsculo é uma referência à tecnologia de interconexão em si. Uhum. E então eu posso montar uma rede na minha casa, e essa ser uma rede internet. Uhum. Inclusive, a rede que eu tenho em casa efetivamente é uma rede internet com I minúsculo. Agora, essa rede internet pode estar conectada ou não à internet, com I maiúsculo, que é a rede mundial, que é a rede das redes. Tá? Então, eu tenho essa diferenciação. Eu posso, se eu falo em internet com I minúsculo, e se eu falo uma conexão internet com I minúsculo, eu estou fazendo uma referência a quaisquer conexões realizadas através do emprego da tecnologia internet. Sim. Agora, quando eu falo de internet maiúsculo, eu estou falando na rede mundial em si. Né? Pus um site na internet, né? Eu estou falando de um site na internet com I maiúsculo. É, deixa eu te interromper e dar o conceito de internet com I minúsculo que o Marco Civil traz. Diz aqui o Marco Civil: internet, o sistema constituído de conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial para uso público e restrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. Aí eles estão modificando o conceito, até talvez para tentar evitar alguma confusão. Estão dizendo que internet com I minúsculo é o que significa com I maiúsculo, mas o fato é que, se nós interpretarmos o internet como a tecnologia em si, em tese, isso poderia até mesmo afetar os registros de logs em redes internas. Pois é, essa que é a questão, né? O Marco Civil regula as relações de dentro das redes internas? Me parece que não é essa a intenção. Eu acredito que ele não tomou essa opção. Exatamente. Né? Não foi essa a intenção realmente do legislador nesse caso. Tanto é que eles limitam a obrigação de guardar registros ou logs de conexão àquelas instituições, organizações que são sistemas autônomos. Sim, isso no provedor de acesso, né? Provedor de acesso, sim, não para o provedor de aplicações, outra coisa. Né? Eu estou falando das registros de conexão. Sim, sim. E aí diz respeito àqueles que são sistemas autônomos. E qual é o problema, ao meu ver, disso? É que nós temos provedores, grandes provedores, principalmente grandes provedores, claro, não comparados com a GVT, Brasil Telecom, Embratel, NET, Oi, etc. Oi. Brasil Telecom, Oi. Mas a gente tem provedores que atendem alguns estados, né? principalmente aqueles que atendem de maneira mais particular utilizando wireless, né? Até mesmo com fibra, alguns. Uhum. É que esses provedores, vários deles não são sistemas autônomos. Uhum. Eles pegam uma faixa de IP, contratam links dessas empresas, como a Embratel, Oi, Brasil Telecom, etc. Uhum. E colocam esses IPs válidos que eles recebem em alguns equipamentos, que nem a questão do Planalto. E depois uhum. coloca centenas de milhares de usuários, né? Com IPs que são inválidos, IPs que são modificados através de uma tradução de endereços, que é o NAT, ou que não são repassados para a internet através de um proxy. Qual é o problema disso? É que esses provedores são provedores de acesso à internet, só que como não são sistemas autônomos, eles não estão obrigados a guardar os logs. Pois é. Esse é o problema, né? A primeira pergunta, quando a gente fala sobre provedor de acesso, né, de conexão, o Marco Civil tomou a seguinte decisão, né? Ele optou por fazer o seguinte: precisa ser um sistema autônomo. Exatamente. Então a primeira coisa que a gente tem que perguntar é, eu até vou ler o artigo 13 aqui que fala isso: na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão, blá, blá, blá, pelo prazo de um ano, nos termos de regulamento. Ou seja, nós ainda teremos provavelmente um decreto que vai dizer como esses registros devem ser realizados e talvez até mesmo algumas dessas dúvidas que a gente tem sejam corrigidas ou sejam melhor esclarecidas por meio desse decreto, desse regulamento. E tem mais um detalhe aí, né, Guilherme? Eu não sei se está logo abaixo, mas aquela questão de que a responsabilidade por fazer esse registro não pode ser transferida a terceiros. É, exatamente. Então, quando... Parágrafo 1º do artigo 13. Então, quando o sistema autônomo delega uma faixa de endereços, isso é comum, e você vai encontrar várias faixas delegadas lá no registro BR, que isso é registrado lá, né? Uhum. E a empresa tal delegou, a empresa tal, que é um sistema autônomo, delegou uma faixa de endereços para a empresa tal, né? Essa delegação está lá registrada, mas essa delegação de endereços não delega, e isso vedado pelo próprio Marco Civil, não delega a responsabilidade de manter os registros. Uhum. E ao mesmo tempo, o delegado, a empresa que recebeu a faixa de endereços, ela continua não sendo um sistema autônomo. É. Então não tem obrigação nenhuma de guardar registro. Pois é. Me parece... Fazendo uma leitura, né? É. Porque parece que a coisa realmente ficou mal escrita nesse sentido. Claro, eu acho que o grande erro aí foi, em vez de procurar identificar ou conceituar claramente o papel do provedor de conexão... Poderia se dizer, na empresa que tem por fim prover conexão à internet, uhum. etc. Excetuadas as empresas que oferecem ocasionalmente internet para funcionários ou escolas. Poderia isso. ter feito isso, né? Poderia. Em vez de fazer dar uma definição mais clara para isso, eles optaram por dizer, não, se for sistema autônomo. E aí, só que nem sempre o provedor de conexão é, né? Claro, os grandes normalmente são. Uhum. Os grandes normalmente são. Agora, aqueles que não são sistemas autônomos ficam completamente desobrigados de qualquer registro de log. Aí uhum. o que adianta? No final das contas, eu poderia, vamos supor, alguém comete algum crime pela internet, né? Uhum. E como é que a gente faz? A gente chega no IP que pertence a um provedor que tem 100 mil usuários. E ele não tem logs internos de quem estava usando qual IP interno, porque ele não é obrigado a manter isso. É. Como é que eu faço? Porque a empresa não comete crime, né? É. Empresa não. Pois empresa é? Empresa não. É, a questão é justamente essa. Talvez nós precisássemos aí de uma melhor elucidação de quem realmente deve guardar. Porque daí é como tu disse, um grande provedor desses, que não é um sistema autônomo, muito provavelmente... guarda logs, muito provavelmente guarda. A questão é que a lei não obriga a fazê-lo. E se ela não obriga, né? Se a lei não obriga, acaba não sendo guardado os logs. É. E a gente vê aquelas situações em que as pessoas sofrem algum tipo de dano por um e-mail que foi enviado ou algo que foi publicado. Depois você vai pedir via judicial os logs lá do provedor, né, de quem forneceu a conexão, e eles não têm os logs por mais de 15 dias, por exemplo. Não. Esse é um dos objetivos do Marco Civil, resolver esse tipo de problema. É, operadores de telefonia. É, exatamente. Já nos disseram que guardavam os logs por um 15, dia. 20 dias, ou um dia. Ah, esse não, é um dia. Essa, disseram um dia. Essa nós só guardamos por um dia. Então não guarda log, né, meu amigo? Não guarda, é mesmo que não guardar, né? Mas veja, eu quero insistir, Vinícius, no artigo 13 que diz: na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador do sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão e por aí vai. Vamos imaginar esse exemplo, um provedor que não é um sistema autônomo, esse mesmo exemplo que tu colocou antes, que tem milhares de usuários, mas não é um sistema autônomo. Aparentemente, pelo Marco Civil, se ele não é um sistema autônomo, né? Eu sou mais categórico, eu digo que ele não tem obrigação de guardar logs. Não tem dever de guardar. Porque não é um sistema autônomo. Não é um sistema autônomo. Agora, o que o Marco Civil diz é que o administrador de sistema autônomo respectivo tem o dever. Então, isso significaria dizer que no caso do sistema autônomo desse provedor fictício que tu coloca, seja a Oi, teria a Oi o dever de manter os registros dos usuários desse provedor, que não é sistema autônomo? Olha, que com um grande, um grande peso na consciência. Sim. Fazendo primeiro que fala em sistema autônomo respectivo. E toda empresa conectada à internet, ela vai ter um sistema autônomo respectivo. E esse sistema autônomo, ele não pode transferir a responsabilidade por guardar os logs para terceiros. Então ele é o responsável. E se fala em internet, né? Na questão da tecnologia de conexão. Embora tenha aquele conceito lá, lá nas, nas definições lá do artigo 5º, que fala em rede mundial. Então, haveria um espaço aí, ao meu entender, haveria um espaço, meio duvidoso aí, mas haveria um espaço para cobrar do provedor, embora tecnicamente eu acho, não é impossível, mas é inviável. Havia um espaço para cobrar do provedor esses registros. Do sistema autônomo, né? Não do provedor que não é o sistema autônomo. Do sistema autônomo que fornece o link ao provedor. Até porque nós podemos ter empresas que têm faixas de IPs delegadas sem que eles sejam um sistema autônomo, né? Que é o caso desses provedores todos, né? Que a gente fala. Exatamente. Desses que a gente está falando que são. Que não são sistemas autônomos. Que não são sistemas autônomos, exatamente. Não quer dizer que eles não tenham IPs reais. Eles têm delegados por sistemas autônomos. E essa delegação não é acompanhada da responsabilidade. Pois é. Então a pergunta que se faz, no caso do Planalto, ou outra instituição semelhante, uma lan house, um colégio, uma faculdade, o que mais, um restaurante... Né? Ele deveria guardar os registros de quem usa a sua internet, ou ainda identificar as pessoas que usam a sua internet, considerando que ele não é um provedor? Aí eu te respondo que, pelas boas práticas, eles vão pegar a ISO 27002? Sim. Sim. É uma boa prática. Claro. Não é uma boa ideia, seja qual for a instituição, oferecer a internet sem ter uma maneira de identificar quem estava usando a internet. Claro que, Vinícius, e aí por uma questão de honestidade intelectual, a gente precisa dizer também que há críticos no que diz respeito à privacidade, né? Ah, sim, que, sem dúvida. Em nome da proteção da privacidade, se deveria guardar, por exemplo, ou ao menos o Marco Civil deveria ter regulado também essa questão. Né? Mas o problema que se coloca é: não é porque há um computador ligado à internet ou há uma empresa na internet que ela precisa sempre cumprir o Marco Civil. Não é, né? O Marco Civil não regula todas as questões que ocorrem na internet, ele limita. Né? Não é porque uma empresa fornece internet para os seus funcionários que ela é considerada um provedor de acesso. Porque ele delimitou em provedor de acesso e provedor de aplicações. A opção legislativa foi essa. Então, temos aí um potencial problema, né? Para aqueles que protegem a privacidade pode não ser um problema, mas para aqueles que querem ter uma garantia de descoberta de delitos, de crimes ou de ilícitos, nós podemos ter um vácuo legislativo aí em todos esses casos que a gente coloca, né? Sem dúvida. E essa questão da privacidade, muitas vezes... ela vai gerar, sim, um custo para a questão de... um prejuízo para a questão de identificação de pessoas, né? Uhum. Mas, por exemplo, na Alemanha se decidiu, cara. Tomou aquela decisão, sim, histórica. Claro. De que e não se pode guardar a priori logs. Das aplicações. Sem uma ordem judicial. Sem uma ordem judicial. Então, mas pode acontecer, então, de alguém invadir um sistema e a gente não ter os logs para comprovar quem foi que fez e tal? Sim. Sim. E esse é o custo... Que a Alemanha decidiu pagar, vamos dizer assim, pela privacidade, dizendo, ou seja, tomou a decisão de que a privacidade da pessoa, né, uhum, vale mais do que a solução de um eventual crime ou incidente. E vamos lá, né, Vinícius? A gente não tem um estudo empírico nesse sentido, uhum, a ponto de ter números, pelo menos aqui no Brasil, lá fora não conheço também. A gente tem essa ideia de que os logs são importantes, realmente são, e a gente conhece diariamente casos em que se descobre e tal. Nosso próprio trabalho, né, Guilherme? Sim, é muito mais fácil resolver qualquer problema que a gente... A gente vai auditar um ambiente que por causa de um incidente que aconteceu, é muito mais fácil quando se tem logs, né? Melhor ainda quando esses logs são confiáveis, né? A questão é essa, assim, já me encaminhando aqui para as minhas considerações finais, é que há uma tensão entre registro de logs e proteção da privacidade. Há uma tensão. Registrar logs demais pode ser muito prejudicial à privacidade das pessoas. Uhum. Né? Ou ainda, porque o Marco Civil coloca que o provedor de acesso, ele não pode recolher dados relativos à conexão. Não pode juntar os dois, né? Não pode juntar os dois. O teu provedor de conexão, a Oi, a GVT, ela não pode verificar o que tu acessa. Ela só pode registrar o IP que tu teve e por quanto tempo tu ficou com o LP. Ela não pode verificar ou monitorar a tua conexão para ver se tu tá acessando o Google ou tá acessando qualquer outra coisa. E a Oi, por fazer isso, foi condenada, né? Foi condenada. Temos até a decisão aqui em 3 Sim. milhões e 500 mil reais. Né? Exatamente. Essa questão. Também pré-Marco Civil, né? Pré-Marco Civil. Pré-Marco Civil. Mas note que mesmo sem o Marco Civil, se conseguiu uma condenação, não vou dizer que isso ia fazer grande diferença para 3 milhões e 500 mil reais. Vão recorrendo. Mas mesmo que eles tenham que pagar, não sei se isso aqui acho que não vai fazer grande diferença para eles. Ah. Mas o fato é que sim, se entendeu lá que o sistema navegador lá da Oi estava violando a privacidade das pessoas. Então... Um destaque para a Secretaria Nacional do Consumidor, né? Lá no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, no qual trabalha lá nosso amigo Danilo Donedo aqui. Que tem aí desempenhado uma ótima tarefa, uma ótima função nesse sentido. Mas fica o registro aqui que sim, porque a Oi, por fazer isso, a Oi foi condenada. Só que aquela questão que a gente já colocou em outros espaços, né, Vinícius? Que algumas vezes o provedor de conexão também oferece certos serviços, como o DNS, né? Uhum. E por meio de uma vinculação entre esses dois logs, né, a mesma empresa fornecendo os dois serviços, poderia sim monitorar tudo que o usuário faz. Claro, e o que eu vou dizer assim, é o que acontece, não quer dizer que é o que as empresas estão monitorando, embora eu acho que existe uma chance bastante grande. Uhum. Mas é o que acontece no sentido de, sim, os logs de conexão e os logs de aplicação, as empresas têm. A Brasil Telecom, a GVT, a NET, a Embratel... Todas essas que fornecem... na verdade, Embratel e NET estão juntas, né, nesse serviço. Todas elas fornecem às pessoas a conexão, aos usuários, né, a conexão. E junto, automaticamente, lá nas configurações, vai o servidor de DNS. Uhum. E se o servidor de DNS é deles, e o que normalmente é, né, eles têm como saber todos os nomes. Ah, o Vinícius tentou acessar www.segurançalegal.com. Está registrado lá que o IP tal pediu uma consulta por esse nome, ou seja, para acessar esse site. Então, basta relacionar essas duas informações, você tem lá todos os meus dados de navegação. Uhum. Todos no sentido de os sites que eu andei acessando. É muito fácil fazer isso, e isso já acontece. O Marco Civil proíba, né? O Marco Civil proíba que eles façam. Proíbe que eles façam a relação. Mas os dados estão lá. Isso. Com a mesma empresa. Provavelmente com a mesma empresa. Mesmo data center, provavelmente, isso. Né, acessível, acessado pelos mesmos técnicos, mesmo sistema. Eles só não estão no mesmo arquivo. Olha. Bom, tudo bem. Pois é. Então, como conclusão, fica isso. A questão dos logs, da minha parte, né? Ela tem uma cisma e tem uma questão que, em relação à privacidade, que precisa ser observada também. E nós temos esse problema do artigo 13, que coloca a obrigação de guardar logs para um sistema autônomo. Logo, se houver um provedor de acesso que não é um sistema autônomo, aí fica essa questão. Ou ele não precisa guardar logs, ou quem precisa guardar esses logs vai ser o seu sistema autônomo respectivo. Exatamente. Né? E aí acaba deixando de fora também todas essas empresas que provém acesso à internet e que não são sistemas autônomos, né? Isso pode ser um complicador. É claro, a gente está colocando aqui uma primeira interpretação ou suscitando uma hipótese aí de que isso não seria possível. A gente precisa sim, precisamos ler mais, precisamos aguardar as primeiras decisões, mas já se manifestou um problema aí, né? E é muito provável que esse problema venha a se repetir com outras empresas da mesma natureza. Perfeito. Né? Bom, eu acho que tu já colocou... Eu falei tudo. Tu falou tudo. Eu só gostei de indicar lá um artigo que tem lá no site da Brown Pipe, que a gente vai botar nos show notes, que um artigo que escrevi lá em 2007, se não estou enganado, que eu coloquei, cujo título era Precisa-se de um FDR. Uhum. Então, ali tem informações mais técnicas com relação aos logs, né? Uhum. Alguns requisitos para você guardar logs, e que a gente acabou não entrando aqui nesse assunto aqui, até porque o foco aqui é essa questão de quem deve guardar os logs, né? Na frente ao Marco Civil. Mas tem lá algumas relações de requisitos assim, bem interessantes também para requisição, para armazenamento de logs, né? Sim. Foi escrito em 2007, sim. Uhum. 2007. Então tá, Vinícius, de minha parte eram essas considerações. Espero que vocês tenham gostado, espero que mais uma vez tenha sido útil para vocês, e aguardamos todos no próximo episódio do Segurança Legal. Até a próxima. Um abraço e até a próxima.